me escondo, eu te acho. Penso, repenso, ouço muito no silêncio. Vejo, revejo, eu entendo teu desejo. Sigo, prossigo, acredito no que digo. O que é já era quando, o que é novo foi chegando. É passado, não é mais, foi ficando para trás. Tudo chega diferente, a lembrança é só da gente, que se faz e se desfaz. O que era não é mais. Faço, refaço, não me escondo, eu te acho. Penso, repenso, ouço muito no silêncio. Vejo, revejo, eu entendo teu desejo. Sigo, prossigo, acredito no que digo. Thank you.